aqui não. Eu queria agradecer todo mundo por vocês estarem patrocinando e eu poder estar vendo as gostosas na praia. Graças ao esforço de vocês. Porque vocês trabalham tal dia pra eu e eu vou lá na internet. Vou lá ficar falando o dia inteiro pra depois na internet. Valeu, mas gente. Ô, Suelen. Olha o trato, Suelen. Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Meus caros internéticos, voltamos com mais um episódio Austin Power. Só que pra não, mim, né? É o melhor 007. É. Este que nos fala Calaveira está comigo aqui, o Brunão. Fala, galera, beleza? E o Calaveira roubou a minha fala, filha da puta. Por quê? O que que eu fiz? Porque eu ia falar que o Austin Power é o melhor 007 de todos. Ah, é? Pois você faz isso comigo há 4 anos. É, então... eu sei. Então já está na hora do mundo, do universo entrar em sintonia de novo, né? Yeah, baby, yeah! Pois é, interneticos, dessa vez aqui nós não temos o nosso ogro encantado, que é o Miote. Por quê? Porque ele não conseguiu sair do labirinto ainda. Tá preso lá, ficou com o David Bowie dançando. Isso, manjando a rola do fumo, do David Bowie. Isso. Conhecido também como aula de balé. Ele acha que engana a gente finge que acredita. Olha só, internet, que você no lugar do ogro encantado do Jurassic Cast, nós temos 3 convidados de respeito e responsa aqui, que vão nos ajudar a falar sobre este tema, porque eu vou falar pra vocês, viu? Eu não entendo porra nenhuma de 007, nunca quis entender e duvido que um dia vá querer. E pra ajudar a gente aqui, tá o Baconzitos. Seja bem-vindo, meu caro Jurassic Cast. Valeu, tamo aí. Um lubrificante. Que... não acredito que ele falou isso. Esse cara que trabalha na rádio lá, que a gente foi lá no outro dia. É, ele trabalha, velho. Então, o que que eu ouvi? Essa desenvoltura? É, travou? Só sabe trabalhar no estúdio, bicho? Ô, Baconzito, vem cá. Você tá batendo punheta, filho? Não, rapaz, eu tô tomando a cerveja. É o lubrificante. Tá calorzinho. Isso aí não é o meu microfone, não. A minha frequência é diferente. Olha aí. Tá comigo aqui também o Bruno Costa. E aí, galera? Meu nome é Costa. Bruno Costa. Pô, cara, tô feliz da vida. Tô realizando um sonho gravando isso aqui com vocês. Só faltou nosso Odd Jobs aqui participar. Também aqui o Nestábulo. Sim, o nome dele é Nestábulo. Nestábulo, faz favor. Seja bem-vindo também ao Jurassic Cast. Valeu, garoto. Valeu, valeu. Obrigado pelo convite também, hein? Olha só, internet, o Nestábulo e o Begozitos, eles são lá do site Nerdizando. Volta e meia a gente tá lá. Uhum. E não, eu e o Bruno, a gente foi umas 2 vezes. O Miote, acho que tá marcando carteirinha toda semana. Eu tenho crachá de funcionário já, né? O Miote já chega, abre a porta, abre a geladeira. Eu já falei, cara. Se acordar cedo de manhã, é só ir. Pois é, internet. Não precisa nem falar, nem bater na porta, nem mandar e-mail, nem fazer nada. Só chega lá, bate na porta e vai entrando. Nos recadinhos que eu coloquei lá nos recados que eu falei que, pô, eu adoro gravar, porque lá é frio pra caramba, é do site Energizando, então... fica aí a dica, www.energizando.com.br. Nós aqui vamos tentar falar sobre James Bond. Caralho, eu tô rindo muito puta cara do Brunão agora, nesse momento, porque ele vai ter que gravar, ele vai ter que editar tanto extra, mas tanto extra, eu tô adorando, porque eu adoro ver o Bruno trabalhar. Se vocês querem saber quais são os segredos mais sólidos de 007, vocês vão continuar escutando que nós voltamos logo depois do Fade. Vai, Brunão, dá Fade. Sete James Bond. Por que, que os americanos têm preguiça de falar 007? Não, porque lá o double O é de duplo zero, né? Duplo zero. Então é uma forma de ficar mais sonoro 007 do que 007. É feio 007, né? Então o 007 é mais sonoro, é mais... Não só o americano, o britânico também fala britânico 007. Também. É, sim. Pois é, sim. Pra falar a verdade, James Bond é britânico, né? Você isso. Só pode ser diretor de James Bond se você for britânico. Inclusive, foi criado pelo escritor Ian Fleming, em 1953, e ele é um agente secreto do serviço de Nossa Majestade, né, espionagem britânico, MI6. Mas as profissões são americanas, não são? Não. Todos os filmes são ingleses. Tudo em inglês. Olha, tudo em inglês. Olha como rolam as parcerias, não é? Distribuição, né, cara? Rola parceria no esquema de produtora inglesa, distribuição americana. Quem produz os filmes do James Bond desde 1960 e lá vai bolacha é os dois produtores mais famosos, né? O Harry Saltzman e o Albert Broccoli. Que eles são os produtores originais da série desde a década de 60 e tal. E hoje, essa produtora deles, que é a EON Productions, ela é dirigida pela filha e pelo enteado do Broccoli. Né? A filha. A Bárbara. A Bárbara Broccoli e o enteado do Albert Broccoli. E assim, a produção é inglesa, eles sempre filmam. Quer dizer, os filmes de James Bond filmam em tudo que é canto, né? Já teve até filme passado no Brasil. Mas a produção em si é inglesa, mas a distribuição é pela Sony hoje, né? A Sony é o estúdio que distribui o filme no mundo inteiro. E a Sony, se não me falha, é japonesa, né, cara, originalmente. Então, não acho que faça mais diferença se é americano, se é inglês e tal. O que é importante a gente manter, assim, do caráter principal do personagem é que, sim, o James Bond, o 007, ele é um cara do Reino Unido, né? Sim. Trabalha pro Serviço Secreto de Sua Majestade. Escocês. O personagem é escocês. Ah, mas os atores colocaram o Sean Connery? O agente secreto em quem o Ian Fleming se inspirou era escocês. Aí daí que definiu-se o personagem todo, nascido na Escócia, órfão dos pais, órfão de uma família rica, mas acabou ficando sozinho. E aproveitaram aquele menino revoltado e transformaram num cara sinistro que é hoje, né? É que esse lance do personagem ser órfão, será que tem alguma coisa a ver com o Ian Fleming dele não curtir muito, assim, alguns aspectos da família dele, assim, porque era uma família que tinha problema com ele, por ele não ele ser diferente do irmão. A gente vê um pouco da vida dele numa série que tava passando agora. Claro que eles dão uma floreada e tal, mas eu já tinha visto um filme baseado na vida dele mesmo, que eu não lembro agora qual que era o filme, que eu sei que é um filme bem antigo. E nesse filme mostrava também a relação difícil que ele tinha com a família. Mas nessa série mostrava ainda mais. Então será que de repente o cara não ficou puto com a família e falou, ah, quer saber? James Bond já era meio parecido com ele mesmo, né, em vários aspectos. E será que ele não colocou isso assim como uma atitude rebelde contra a família dele, não, hein? Pode acontecer. entendeu? Do cara usar isso como uma espécie de sublimação, de cartaz. E aí ele colocou aquilo como se fosse uma coisa especial, porque no fundo eles podiam estar se sentindo desprezado. O 007, ele é uma espécie de super-homem, né? Ele é uma espécie de Batman sem fantasia. Ele é uma espécie de Batman comedor, né? Você esqueceu de falar isso. Mas... mas o que eu ia comentar é que o Ian Fleming, ele... Ah, mas o Batman do Michael Keaton era putão. Era, verdade. era o pós-coito dele era ele contar que ele era o Batman. Ele comia o Batman. É, verdade. Você acabou de meter com o Batman. Mas olha só, o Ian Fleming, se não me engano, eu não conheço muito da história dele, mas se não me engano, ele trabalhou pro serviço secreto de Sua Majestade. Não trabalhou, não? Sim. Ele trabalhava no M5. A divisão, existe o M5, que é para serviço de investigação interna dentro das ilhas, que compõe o Reino Unido, e o MI6, que é investigação externa, que é o caso do da onde vem a ideia do 007. Ah, olha aí, eu não sabia disso. O FBI e a CIA, né? É, a comparação é essa, o FBI e a CIA. A parte do James Bond ser órfão libera muito o background dele de ter alguém querendo usar a família dele contra ele. Que é uma das coisas que vários serviços secretos trabalham em cima. Sim. É de você não é casado, você não tem filhos, você não tem pais e tal. É, o cara não vai ter ninguém, pra ser prejudicado por sua causa, não vai ter ninguém que vai ficar depois que você morrer. Ingleses, eles se orgulham todo a ficar a serviço de uma velha decrépita. Eu juro pra você. Nossa, eu estou a serviço de Sua Majestade. Uma velha que nunca deve ter limpado a própria bunda em 90 anos de existência. E todo mundo fica, tipo, orgulhosão, né, cara? Peso histórico que representa a presença da rainha pros ingleses. É isso que eu vejo. Assim, na época que o Ian Fleming criou o James Bond, fez ele participar dessa, e fez ele sendo um agente do M6, tararã, tararã. Nessa época, o serviço secreto estava em baixa, assim, não tinha... Tava em decadência, sabe? E isso fez a... Deu um up, assim, inclusive nessa parte de patriotismo e tudo mais. E é o grande símbolo deles lá, né? Eu só fico triste porque... Nós nunca vamos ter um agente secreto no Brasil, porque seria muito escroto a gente ter um agente secreto a ser filho da Dilma. A gente já teve. Pois é, vale. o cara que é da BIM, será que ele vira e fala assim: estou a serviço secreto da Dilma? Cara, eu não ia falar isso, velho. Na tinha outra vida decreto também, né? Eu não ia falar isso. Filme da franquia 007 contra o Dr. No. Não, eu não tô levando nem em consideração o Cassino Royale, que dizem que é o primeirão mesmo, né? Uma coisa assim. Foi série de TV, foi filme pra TV, comédia pra cinema, entendeu? É porque assim, a obra original, o primeiro livro estrelado pelo James Bond foi o Cassino Royale. Então, assim, a origem do personagem, o imaginário popular, é com o Cassino Royale. É ali, nesse primeiro livro, onde o Ian Fleming coloca todas as primeiras coisas que iriam definir o James Bond como o personagem que ele veio a ser dali pra frente. Só que a primeira adaptação dele pro cinema foi o 007 contra o satânico Dr. No. Que o ator que interpretava era quem? O nosso querido e amado Sean Connery. O Sean Connery era, na cena inglesa, era o melhor ator que a Inglaterra tem até hoje, né? O sotaque dele não é escocês. É carioca, né? Quase. Escocês não fala daquele jeito. Quer dizer, então, que o Sean Connery tem problema de dicção? Ele tem uma pronúncia que é dele, velho. É única. Cara, eu achava incrível o jeito dele falar, sério. Mas é ele, né? O cinema sempre estragando, né? A nossa visão do mundo. Será que os escoceses se imputessem por achar que a gente... Acha que todos eles falam... Não, eles identificam o turista por estar tentando falar com sotaque igual o Sean Connery. Porque você tentou fazer isso. Não. Eu tenho outros brothers que são escoceses, e o cara falando, você sabe, pode ter certeza. Chegou o cara aqui falando xan, ele assiste James Bond demais. Pois é, o Sean Connery, ele fez o primeiro filme da franquia. E não só isso, né? Ele fez 7 filmes, é isso? Sim. Quem fez 7, que eu lembro, foi o Roger Moore, cara. Não, olha só, ele fez 6 filmes. 6 filmes é aquele que não conta. E aquele que não pode ser nomeado. Não, poder pode, só que é um filme onde não toca música, ele não Morte, fala também? A frase. Hã? É porque é o seguinte, olha só. É porque é o seguinte, o Sean Connery, ele fez... 5 filmes do James Bond. Ele fez o Satânico Dr. No. Depois ele fez Moscou contra 007, de 1963. Depois, e era assim, era um filme por ano, cara. Depois em 64, 007 contra Goldfinger. Depois 007 contra Chantagem Atômica, em 65. Aí em 67 ele fez com 007 Só Se Vive Duas Vezes. E aí ele falou, ah, quer saber? Não vou ser mais o James Bond. Não vou fazer mais não. Vou dar uma pausa. E aí teve um filme com o George Lazenby, que é o cara que fez um único James Bond, que é o 007 A Serviço Secreto de Sua Majestade, que é o filme único. É o filme único. É o filme de coisa única. Porque é o único cara que não é inglês. Isso. É o único filme que na abertura não tem um tema cantado, é só orquestra. Isso. É o único filme que ele se casa. Isso. E é o único cara que só faz um filme do 007. Exatamente. E aí o que aconteceu? Ele tem uma cara de Debi Lloyd, não tem? Olha só ele a carinha tem. Dele. O George Lazenby tem. Foi aí o Timothy Dalton quis imitar ele, fez só um também. Não, o Timothy Dalton fez 2. Timothy Dalton fez 2? Fez 2. Pô, eu vou falar pra vocês que o subtítulo a Serviço Secreto de Sua Majestade é mais maneiro. É o melhor livro. É um dos melhores. Na história dos livros, é um dos melhores. Não, mim, o filme também não é tão ruim, não. O filme também o filme não é tão ruim. O filme não é ruim, só que estraga a atuação. Porra, ele o cara é não péssimo. É ator. Ele não é ator, Bruno. Ele era um modelo. Ele era modelo. Ele era um modelo que jogou um migué, jogou um caô pra entrar na produção. Acabou a gravação do filme, ele falou que, ah, isso não dá. Ele teve um surto de estrelismo durante o filme. Falou, ah, isso não tem futuro na carreira de 007. George Lazenby ser modelo, eu tô vendo as fotos dele aqui. Meu irmão. Esse cara fez regulagem de motor, velho. Olha a cara dele. Essa merda pode ser modelar pra onde? Modelar onde? Só se for lá na Xuxota, no mês da Xuxota Louca lá. Como é que é? Aquela peça esquisita. O cara veio esse tal desse George Lazenby, fez o filme em 69 e o filme foi um fracasso. Mas o filme foi um fracasso exatamente não só por conta que era esse cara, mas porque não tinha o Sean Connery. O Sean Connery nessa época, em 60 e poucos, os filmes eles chamavam atenção também por conta do ator. O ator era muito importante na história, mais até do que o próprio personagem. Sim, era um evento, né? Você saber... Quem era o ator que seria escolhido para o Sean... Para o Sean Connery, não, pô. Quem seria o ator escolhido para fazer o 007? Viram que foi uma merda esse cara. Falaram, não, esse cara nunca mais vai ser nem 007, nem vai fazer nenhum outro filme Hollywood, se depender de nós, que vamos queimar o filme do cara. E aí ofereceram de novo o Sean Connery, e o Sean Connery topou. E aí o Sean Connery, em 1971, fez Os Diamantes São Eternos. E aí ele fez o filme, ele já tá bem mais velho, já dá pra ver claramente que ele já tá... Já dá pra ver que é, já dá pra chamar de senhor, né? Ainda não tá com aquela cara de professor Henry Jones, mas, né, beleza. Tá chegando perto. Tá chegando perto. É dele, né? Tá chegando mas perto. Mas é um filmaço, né, velho? É, não, é fumaço e tem várias cenas icônicas também e, pô, foi clássico de Sessão da Tarde por muito tempo. Mas o que aconteceu? Depois desse filme, foram fazer o próximo, que ia ser o 007... Vive desde morrer. E ofereceram de novo o Sean Connery e falou: nunca mais eu faço esse personagem. Nunca mais eu faço o James Bond. Guardem essa frase do Sean Connery. Nunca mais eu faço esse James exatamente. Bond. É, exatamente. Ele foi e fez os Ardóis nesse mesmo. Aí ele falou: nunca mais eu faço James Bond. Só que, em 1983, os direitos do 007 estavam meio esquisitos, né? Não, os direitos da franquia toda. Estavam naquela briga dos Broccoli, a família Broccoli que produzia a E.ON, a produtora, ia dar uma parada um pouco nas produções de 007, via que a coisa estava meio fraca, estava mudando um pouco de cenário. A Sony veio correndo por fora e comprou os direitos para fazer arrendou os direitos para fazer um filme. Isso. Só que ficou a briga na justiça. Tá bom, vocês querem fazer um filme de 007? A regra é essa. Não pode falar meu nome é Bond, James Bond, não vai ter a musiquinha, não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai ter nada. Então e o nome é assim. Vai ter um filme de James Bond, mas não é. Não é. E o pior de tudo, Sean Connery falou: nunca mais eu faço esse, faço 007. Chamaram o Sean Connery, pagaram rios de dinheiro pra tirar o velho da aposentadoria. De novo? De novo. Ele, beleza. O nome do filme é 007. Nunca mais outra vez. Em inglês, never say never again. Nunca diga nunca de novo, é, olha aí. E tem tá a cena vendo? Que todo mundo acha que é da franquia. A cena, uma das cenas mais icônicas de 007, que é o xixi ácido. Isso, ele tá com o xixi na cara do bandido. É, que todo mundo acha que é da sequência do filme, mas não é. É, uma outra curiosidade é que esse Never Say Never Again é uma refilmagem, a mesma história que ele já tinha filmado do 007 contra a Chantagem Atômica. É um remake do Chantagem Atômica. É um remake do Thunderball, né? Do Chantagem Thunderball, Atômica. É. Exatamente. Ó, só pra completar aqui, a gente não ficar com um dado faltando, o Zardoz é de 1974. Ou seja, ele parou de fazer o 007 e fez Zardoz. Olha, internet, olha, ele por favor. Eu tenho certeza que ele foi uma pedra de aposta. Assistam Zardoz. Internéticos, vocês que dizem, que vocês que ficam flodando no WhatsApp, que tá foda, o celular tá travando. Vocês amam mesmo Jurassic Cast, vocês vão assistir Zardoz. Vocês vão assistir Zardoz. Porque, meu irmão, você não imagina que é que ele existe. Por favor. To say, live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die. E aí, beleza, não tem mais Sean Connery pra fazer. Em 1972, Sean Connery falou: não faço mais. E aí, vamos escolher quem vai ser o próximo James Bond. Rapidinho, Brunão, aí o pessoal abre aquela lista de 8 atores da BBC de Londres. Isso, isso, pois é. Incluindo o Doctor Who. São 4 da lista. É. Escolheram um cara chamado Roger Moore. Pra mim, ele Sean sempre Connery foi o James Bond, né? Sean, ah, Connery, não, Sean Connery é o melhor James Bond, na opinião pública. Todo mundo põe o Sean Connery num pedestal como James Bond. Pela interpretação, pelas cenas, pelas coisas que ele fez. O cara que dava soco na cara de mulher como ninguém. Nossa senhora. Pois é. Aquela cena dele conversando com o agente da CIA, que a garota passa, ele olha pra ela, tá vestindo a camisa dele, ela passa na frente dele, dá aquele tapa na bunda dela. Nossa. Sai daqui que é papo de homem. Ele era, cara, ele esse era muito filme. Putão, velho. Ele era muito putão, meu irmão. Puta. Esse filme hoje não ia sair, velho. Nunca. Não ia. Ia ter a porrada de confusão na porta do cinema. Nossa. Sair, sai, cara. Se Ninfomaníaca saiu. É, falei mal, mas falem de mim, velho. É mal, tu dá um tapa na. Não, não vou falar nada. É melhor não falar, cara. Caralho, Calaveira, eu senti o potencial da merda agora, eu Calaveira. Também, velho, eu também, não velho. Fala. Rodrigo, fica quieto, Rodrigo. Nossa, eu ia falar, velho. Brunão. Oi. Rapidinho, Rodrigo, Bruno, alguém faz um favor de ligar pro VDM e deixar o advogado avisado? Só pra desencargo de consciência. Pois é. Ô, Nestábulo, tu ia falar o quê aí? Não, é só falar assim que essa foi uma das mudanças que o personagem sofreu, porque ele dava esses tabefes aí na mulherada, nas personagens e tal. Ele fumava também, né? Então você pode fumava. Se pensar dos últimos personagens, os últimos filmes do James Bond, com esses dois últimos atores agora. Ele já nem fumar mais, ele não fuma mais também. Que ele tinha uns carrinhos, fumava. Não, é, o. Agora ele toma cerveja. O Timothy Dalton. O Daniel Craig praticamente é um alcoólatra. O Timothy Dalton pegou anos 80, cara. Nos 80 tu não podia nem beijar a mulher que corria de pegar AIDS. É verdade, AIDS. O Timothy Dalton, olha só, uma curiosidade aqui. O Timothy Dalton é o único James Bond, se não me engano, é o único James Bond que não comeu a mulher. É, ele não tem cena de. Ele pediu pra não ter isso. Não, ele não pediu não, cara. Os anos 80 é que não deixaram. Por conta da AIDS. Não rolou a câmera indo pra lareira, velho? Não, não rolou, velho. Não. Nem isso, cara. Ah, não, fala sério. Nem isso. Porque camisinha, velho, naquela época, da explosão da AIDS, camisinha não era. Camisinha era uma parada meio bizarra, assim, entendeu? Você, tipo, você não admitia, você não se incentivava as pessoas a usarem camisinha porque era coisa de suja. Quem usava camisinha automaticamente. Então, a melhor forma de pegar AIDS era não fazendo sexo. Mas vamos voltar pro Roger Moore. Então, Roger Moore assumiu, 1973, fez com 007 Live and Let Die, Vive e Deixe Morrer. Melhor trilha sonora de 007. É aquela aqui, Live and Let Die. Essa mesmo. Depois o Guns N' Roses gravou, muitos anos depois. É. Depois de Vive e Deixe Morrer, ele fez 007 contra o Homem da Pistola de Ouro, que tem quem, Calaveira? Ah, ô, oh, pô, cara, aí você pode escolher. Tem o Drácula, tem o Saruman. Tem o Saruman antes do derrame. Christopher Lee, rapaz. Tem o Conde do Cu. Que não, tem uma parada muito, muito otária, né, no com Christopher Lee, né, que o Ian Fleming queria que fosse o Christopher Lee que fosse o primeiro James Bond. Sim, verdade. Os esboços do que o Ian Fleming pediu pra fazer, ou ele mesmo que fez, não sei, se você for dar uma olhada, parece demais com o Christopher Lee, cara. Parece. Com as entradonas, assim, parece muito mesmo. Ele foi consultado pra fazer o 007 antes, mas na época que ia rolar a filmagem ele não tava disponível, ele tava comprometido com outra coisa. E ele não foi escolhido pra ser o 007, cara. É o poder da periquita, véi. Não sei o que ele tava fazendo. Acho que ele tava com alguma outra. Cara, eu acho que o Christopher Lee, como 007 ia ser ridículo. Porque o Christopher Lee, ele é um britânico, né? Ele na alma. Mas, cara, ele parece mais um Conde Drácula ou um mordomo. Ele não tem um sexo acostumado. Você já tá acostumado com ele assim, cara. Não, ele tem essa cara. Ele tem essa coisa. Tava vivo, porque nós perdemos o senhor Lee há pouco tempo, inclusive. Mas ele tava realmente. Ele não dava. Não dava pra ele ser um agente secreto putão. Não, eu concordo. Imagina o Christopher Lee virando e falando assim: ô, nega, vai lá fazer um sanduíche pra mim. Plá, na bunda dela. Imagina. Porque ele era muito sir, né, velho? O Saruman do Hobbit faria isso. O Saruman do Hobbit faria isso. Porque ele tá no crack, né? Tá virado no tetel. Ele falou: Gandalf fica lá fumando essas ervas muito. Mas a viagem é que o Christopher Lee, na vida real, isso fora do teatro, fora do cinema, o cara foi, durante a Primeira ou Segunda Guerra Mundial, ele fez parte do batalhão de SAS. Pior do que isso, ele saiu da SAS, ele foi pro Legion of Ungentlemanly, tipo, coisas não extraordinários cavaleiros. Não cavaleirescas, velho. O cara foi lá. Kingsman de alto nível. Velho, o cara foi lá pra fazer a parada e matar nazista, feito louco. Bom, depois do Contra o Homem da Pistola de Ouro, fez O Espião que Me Amava. E aí vem os clássicos da Sessão da Tarde, né? É. Espião que Me Amava, Foguete da Morte, Contra o Foguete da Morte, que é o Moonraker, Somente para os Seus Olhos, Octopussy. Todos esses, cara, passaram exaustivamente na Sessão da Tarde, cara. O único tema de 007 que não fala sobre o título do filme é O Espião que Me Amava. O Espião que Me Amava. Que a mulher fala no meio da música. Fala no meio da música só. Ele não começa a música falando. O tema da música não é... O título da música não é o nome do filme. Não, e nem o foco, né? Porque o foco da música aqui é só o tchananã do cara, velho. É só os movimentos lá, o meia-meia vai inteira, meia-meia vai inteira. É, velho. É o quê? O meia-meia vai inteira, malandro. Não conhece essa, não? Não. É metadinha inteira. Metadinha inteira. Caralho! Caralho! caralho, só no cartão de crédito, né? Meu irmão, tu não conhece a ferramenta, não, velho? É. Como é que tá batendo punheta aí, caralho? Why'd you have to be so legal aqui do Contra o Foguete da Morte, quando eles vieram gravar no Brasil, no Rio, lá no Bandido do Rio de Janeiro. E, cara, e a Bond Girl ia ser nada... Puta que pariu, a Adele Fátima, meu irmão. A Adele Fátima, pra quem não conhece, a Adele Fátima, na minha humilde e merda opinião, é a mulher mais bonita que o Brasil já teve. Ela era o mulato Sargentelli, fez muita porno chanchada, pra que muitos de vocês internéticos devem conhecê-la como a Clara das Neves, que é aquela mulata maravilhosa que fez a história que nossos babás não contavam. Ela é a Adele Fátima. E ela tinha sido escalada pra fazer este filme, ela ia ser uma Bond Girl. Cara, ela era muito gostosa nessa época. Ela era uma delícia, ela era maravilhosa. Aí parece que a mulher do Roger Moore viu umas fotos do Roger Moore comendo, não, assim, tipo, encaixando nela. Encoxado, engatado. Engatado. E aí ela virou e falou assim, velho, eu vou perder o cara pra nega. E ele falou isso, tira a nega, né? Porra, a mulher gostou, tira a porra da mulher. Tiraram ela. Aí botaram uma feiosa. Ainda tem aquela coisa maravilhosa, aquele carnaval de Viena no Rio de Janeiro. O cara sai de Ipanema pra Foz do Iguaçu em 15 minutos. É, mas não tem problema. Ué, mas é... Não, fora deles viajarem no foguete, né? Que fora que o pariu, foguete, né? É, pois é. Até, inclusive tem umas fotos promocionais, espero muito que o Miotti coloque aí no post, mas tem umas fotos promocionais da época do Roger Moore com a Adele Fátima, e aí vocês iam ver, a Adele Fátima saiu de biquíni, cara, aí vocês iam ver que mulher maravilhosa que era a Adele Fátima. Parabéns, uma mulher, simplesmente a mulher mais linda do Brasil. Depois da minha mulher. Porque se vai que ela escuta. É. Agora, uma coisa que a gente pode falar aqui do Espião que Me Amava, o Foguete da Morte, somente para os seus olhos, é que tem um vilão clássico, né, o Bruno? Uhum. Que é o Jaws. Isso, que é aquele cara que tem gigantismo, né? O cara é gigante e ele tinha os dentes de aço. Richard Kiel, né? Porra, do caralho. Assim, esse... também. Assim, de todos os vilões do 007, quem lembra, o pessoal não lembra muito dos vilões, mas lembra do sidekick. Isso, o vilão, do assessor de porra nenhuma do vilão. É o Odd Jobs, é o careca, o japonês do primeiro filme, o Jaws. É, o Odd Job é do Goldfinger, né? Do Goldfinger, o Odd Job é do Goldfinger, desculpa. Perdão, Goldfinger. Que ele joga o chapéu que isso. Voa. Eu pago o dinheiro que for pra ver o Miotti fantasiado daquele jeito, cara. Parece mesmo, parece. Quem é o Goldfinger? Não, ele Odd parece Jobs. Com o Odd Job, Odd Job. Na desenvoltura, né? É, na desenvoltura e no até no físico mesmo, que ele é meio gordinho, assim. No lidar com as pessoas, o Miotti. No lidar com as pessoas. O Roger Moore fez ainda Somente Pros Seus Olhos, Octopussy, que tem o melhor nome de vilão do James Bond, velho. Octopussy. Calaveira, discorra sobre uma mulher que se chama Octopussy. Quem entende isso? Juro por Deus, porque, pô, se você traduzir ao pé da letra, é a mulher com 8 tentáculos na buceta. Eu nunca entendi, sério, Octopussy. Aquele velho ditado, buceta de mãe tem dente, né? Pois é, eu nunca entendi, cara. E é uma mulher, e ela é uma mulher meio velha, né? Eu nunca achei ela bonita, né? Ela é por isso meio... que no Austin Powers tem a Lotta Vagina. A Lotta Vagina. É. Isso, Dixie Normus. Tá sacaneando a Octopussy. Dixie Normus. Todas as coisas do Austin Powers é sacaneando esses nomes escrotos do James Bond. Tipo, Odd Job, Octopussy, ué, e Jaws e tal. Em um dos filmes, em português, tem uma... a russa, Ivana Ketrepa. E... Então tem o House de Pau, o primeiro é o melhor, que ele vai apresentar a Elizabeth Hurley. Oi, meu nome é fulano de tal, e essa é minha mulher, Oprah. No GoldenEye. Essa é minha mulher, Oprah. É, o último filme do Roger Moore foi o A View to a Kill, na Mira dos Assassinos, 1985. Ele já tá velhaco. Não, para que você tá velhaco, não. Tá, tá velho. Ele já tá com a... idade, velho. Ele tá com a cara já amassada, velho. Ele já tá sendo James Bond há mais de 10 anos já. Ele já tá um tiozão, né, cara? Tá um tiozão. Não, e nesse filme, View to a Kill, a Mira dos Assassinos, ele enfrenta aquela porra daquela mulher, Grace Jones, Calaveira. Mulher não. Nossa. Mulher não. Grace mulher, Jones bateu, cara, na mulher... trave de ser homem. Bateu, mas era mulher. A dona da peludinha. Foi esposa do é menino lá. Como é o nome dele? Dolph Lundgren. Isso. A viagem é que a Grace Jones teve que... Sério? Teve no contrato dela que ela tinha que ser Bond Girl antes dela fazer o Conan, velho. Ah, eu pensei que tinha no contrato que ela tinha escondido o pênis. Grace Jones parece aquele travecão pirocudo. Sabe o que é pirocudo, assim, 30 centímetros? Parece? Não, eu não conheço nem o travecão pirocudo, não, velho. Ah, porra, sei, sei disso não, cara. Você tá se explicando aí. Faz tá. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Né? Aqui tá sério, não. Eu não vejo foto de traveco, não. Ninguém nunca mostrou. Não, eu não vejo mesmo, não. É sério? Eu não vejo, não, velho. Ninguém nunca mostrou. Fala aqui, ó, o traveco. Aí você, velho, eu não quero ver traveco. Pô, já aconteceu comigo, mano. Faz isso comigo direto. Não. Comigo, não, cara. Isso aí rolava nos anos 90, com a internet discada, que a imagem vinha descendo de pouquinho em pouquinho. Você falava, gostosa, tal, não sei o que, daí pro patrulha. Aí você fala, puta, mas tem tromba, velho. Aquela garrafa pet apontada pro alto. Isso. Mas, fala, a Grace Jones, ela é muito escrota, Grace Jones, cara. Não, ela é bizarra. E tem o Não, e quando ela levanta o cara assim em cima da cabeça, bicho, que ela levanta o cara assim e joga o cara igual o He-Man. Não, e esse, voltando pro filme, vamos lá, né? Vamos tocar o barco, né? Brunão, esse filme ainda tem o Christopher Walken como vilão, né? Não, foda-se o Christopher Walken, cara. Esse filme tem Duran Duran na trilha sonora, sobe a música, caralho! A chance to find the phoenix for the flame. A chance to die. But can we dance into the fire? That fatal kiss is all we need. Dance into the fire. To fatal sounds of broken dreams. Porra, verdade, não dá. Não, não. Tem. Adoro Duran Duran, velho. E outra coisa, a abertura desse filme, quem lembra? Que é aquela mulher peituda abrindo a jaqueta assim, os peitos pulando e pula o logo do 007 no meio dos peitos da mulher. Isso, verdade. Excelente. Eu sempre achei aquelas meninas do Duran Duran meio, enfim. Que meninas do Duran Duran, velho? Se pegar um pôster do Duran Duran, são quatro mulheres. Velho, dobra essa língua pra falar Duran Duran, beleza? meu Deus do céu! A bicha tá rebolando! Já vou tocar uma vez! A gente tem que falar é do próximo James Bond, que é o Timothy Dalton, coitado desse, velho. Ele não parece o seu Madruga Rico? Ele é tipo o primo do Magnum, velho. É o seu Madruga que ganhou na Mega Sena. E ele é franzino demais, cara. Ele é muito magricela. Ele tem, não tem porte de James Bond, sabe? Ele não é um James Bond legal. Os filmes não são legais. Os vilões são péssimos. Um dos vilões dele é traficante de droga, cara. Filho, mas anos 80 era AIDS e cocaína. era ice, cocaína em Los Angeles e a máfia era toda latina. Então, porra, são os maiores ícones dos anos 80, né? Os Estados Unidos esqueceu dos russos ou dos soviéticos um pouco e se focou só em nós latinos. E nós fomos todos para Miami ou Los Angeles traficar drogas. Uhum. No caso, cocaína. E esse é o que eu acho legal, assim, do James Bond é que eles pegam sempre essas ameaças que estão muito em moda, assim. Coisa da moda. Aquele do Tomorrow Never Dies era o cara, o mestre, o rei da mídia, assim. Era uma coisa que o cara sabia usar a mídia daquele jeito. Pra se fazer. Era massa, cara. É, mais ou menos, né, cara? Porque o cara queria vender jornal. Não, cara, o negócio. O cara queria dominar a mídia, toda a mídia. Na internet, na época era pouca internet, mas. Internet, TV, jornal, como é que é o nome daquele ator? Cosplay do Papa? Jonathan Pryce? Jonathan Pryce, cosplay do Papa. É, ele parece o Papa Francisco mesmo. Ele parece. Caralho, é mesmo. Quando forem fazer um filme biografia dele. A primeira vez que eu vi o Papa Francisco, eu falei, cara, que esse cara não fez filme do 007 tempo atrás? James Bond pega três mulheres, três. No mínimo três. Por baixo. Por baixo, três, pra manter a cota. Isso. Esse filme, como a AIDS estava em voga nos anos 80 e tal, não sei o quê, ele só pega uma. E acho que não come ela, hein? E não tem a cena da lareira. Só beijinho, só beijinho. Abraço, dormir de conchinha, olha lá. Isso. Agora, nesse filme, temos que falar de outra trilha sonora, né? É rapidinho que a gente tem que dizer a música... tema é do A-ha, Calaveira. Uhum. Ah, olha aí, ó. Essa é a ia ser muito legal. Ia ser super a vez, hein? Não, mas o Living Daylights é uma música maneira, pô. O Timothy Dalton fez o segundo filme dele, que foi o Permissão para Matar, License to Kill, que é um filme caidaça. Maneiro, cara. Assim, o filme tem alguns exageros das traquitanas, dos gadgets de James Bond. Isso. Mas é aquela coisa, o filme é bom, o filme é bom. É. Mas o vilão é meio bunda. O vilão é fraco. Agora, o vilão é bunda. Exagera uma tractando do 007. Beleza, pega uma carreta que transporta combustível e faz ele empinar, como se fosse uma moto. Ah, porque o carro que vira avião tá de boa. Carro que vira avião, existem projetos. Carro que vira submarino, também. Agora, você levantar uma carreta como se fosse uma moto é meio complicado de engolir. Em diesel já mostrou que dá pra fazer. Mas é James Bond, cara. James Bond, você tem que ver que o James Bond, a física é diferente. É que nem Star Wars, tem som no espaço, tem os cara, o cara faz drifting de porra de lancha na terra, velho. Pô, e é o único cara que eu acho que, de personagem de cinema, assim, que eu acho que as pessoas permitem... essas mentiras exageradas e muitas vezes ridículas. Tem muita coisa de 007. Qualquer outro que fizer, a gente não aceita falar, não tipo, aceito. Não. Mas tem muita coisa que acontece em filme do 007 que vem pra vida real, o que eu acho legal. Por exemplo, nos filmes do Pierce Brosnan, aquela BMW que você passa o dedo no porta-luva pra ela... só abre na mão do dono, a BMW passou a fazer isso depois. Personagem que encontra o James Bond em todos os outros filmes que chama Felix Leiter. Ele é o James Bond dos Estados Unidos, da CIA. Ele é o contato da pneumonia, da... né? É, ele é o cara que é o amigo americano do James Bond, entendeu? Toda vez que o James Bond precisa de uma ajuda dos americanos, ele chama esse cara, o Felix Leiter. Isso. E nesse filme acontece uma parada lá que o Felix Leiter, ele é capturado, ele é aleijado, a esposa dele é estuprada. E aí o James Bond decide sair numa missão de vingança. E isso que eu acho bacana nesse filme. Que aí é a história do nome do filme, que devido a esse nego suspende a licença pra matar dele. Exato. Pô, é bacana, esse filme é muito legal. Só que o lance é por que esse filme ele não fez tanto sucesso? Porque ele é de 1989. E aí ele foi lançado junto com uma outra produção que fez um pouco mais de sucesso do que ele, chamado Batman, o filme. Entendeu? Ah, fica meio difícil, né, de encarar alguma coisa. Outra curiosidade desse filme é que um dos capangas do vilão. Do vilão é o Benício Del Toro, cara. Moleque, é início de carreira, ele, né? Ele tá muito novinho. Ele tá novinho, cara. Novinho, molequinho ainda, cheio de espinha na cara. Magrelo. Isso, ele só não tinha olheira. Ele ainda dormia, sabe? É, pois não, é. E aquele, o ator, o vilão principal, Robert Davi, que parece que jogaram ácido na cara dele, né? Que ele é todo irritado. Parece que mijaram na cara dele, que ele tem a cara de areia mijada. Aquele cara fez vilão em tudo quanto era filme dos anos 80, né? Ele era o vilão padrão, vilão stand-by dos anos 80, né? Esse filme, ele matou não só a carreira do Timothy Dalton, como matou o 007 no cinema por quase 10 anos, cara. Uhum. Os filmes do 007 vinham assim, numa diferença de 2, 3 anos. Vinha 2 anos, 1 ano, 2 anos e tal, 3 anos. Sempre tinha filme 007, cara, desde os anos 60. E aí, com esse filme tendo sido um fracasso em 89, eles decidiram parar por 6 anos. Deixa quieto, deixa pra lá. Isso. E também, em 89, mudou um porção de coisa. O Muro de Berlim caiu, ou seja, não tem mais Guerra Fria. Exatamente. Eu acho que tem mais isso também. Exato. Em 91, a União Soviética abriu falência. Exato. Acabou a Guerra Fria, né, cara? Acabou então eles não tinham mais, como usar essa desculpa da Guerra Fria. Porque grande parte dos filmes dos James Bond são sobre isso. É sobre a luta do capitalismo contra o comunismo, cara. É inteligência contra inteligência, né? Isso. Uhum. Tá aí o mais claro de todos, que é o Moscou contra 007. Sim. Né? Que era exatamente isso, assim. Os caras lutando pela máquina que decifrava o código lá, não sei o quê. E, pô, e aí o que que acontece? Em 95, lançam 007 contra GoldenEye, trazendo o irlandês Pierce Brosnan, cara. Ah. E eles resolveram mudar um monte de coisa. Trouxeram o Pierce Brosnan, o M, que era o chefe, virou uma mulher, a Judi Dench, uhum. Que pra mim é a melhor M de todos os tempos. Né? Cara, a mudança foi bem-vinda, porque primeiro que o ator que fazia o M já tava... O primeiro M já tinha morrido, e o segundo não era um cara tão presente, não era um ator... Assim, ele não dava aquele peso que o personagem tem que ter. No finalzinho de Roger Moore e até Timothy Dalton, o cara... O M chegava assim, Bond, não faça isso. Ele, foda-se, bate a porta e vai embora. Faça, dá um beijo na Mona e Penny na hora de sair, foda-se. Ela não, ela bota o cara na linha. O primeiro cinema a exibir, a pré-estreia, foi na Irlanda, na cidade, no bairro lá onde o Pierce Brosnan foi criado. E ele falou, ele levou a família toda, a mãe, primo, cachorro, papagaio. E ele falou que ele assistiu um filme do 007 naquele cinema e falou pra mãe. Ele não ia sossegar enquanto ela não assistisse o filme dele naquele cinema sendo 007. Legal. Aquela coisa, verbal botou a meta e vambora, né? Sim, sim. Legal isso. Pois é. E o Pierce Brosnan, ele foi um ótimo 007, que ele também fez. Ele serviu de referência pra nova geração, né? Porque a gente pode dizer que o GoldenEye, ele foi o início do 007 pra nova geração. Sim, ele resetou toda a história. Foi. E é um dos melhores jogos do Nintendo 64, velho. Que eu ia falar agora. Ele, inclusive, é o primeiro. Não, é verdade. Ele é o primeiro FPS de sucesso nos consoles. Sim. Que é o 007 contra GoldenEye. Era febre. O multiplayer dele é tido como um dos melhores até hoje. Não sei porquê, mas dizem que é. Então, fica aí o fanfic. E tem as referências do filme para as obras do Ian Fleming. GoldenEye é o nome da casa que ele tinha na Jamaica. GoldenEye, I'll show him forever. Outra coisa que mudou é nesse filme é que realmente ele não fuma mais. É. Ele para de dar tapa na bunda das mulheres. É, porque ele já ia dar uma merdinha. É, só faz sexo de camisinha, entendeu? Bebe menos. E aí. E outra coisa que é emblemática nesse filme é que é o último filme produzido pelo Albert Broccoli, que é o cara que fundou a franquia no cinema. É. Né? Ele já passa o bastão pra filha e pro enteado, né? O filme tem a fama, porque. Jensen, que é, depois aqui vira a Jean Grey, né? Jean Grey no X-Men e tal. Completamente diferente, né? Ela tá uma ninfomaníaca, né? Prefiro a Isabella Scorupico, que a Natália Siminova. Ah, eu também, cara, eu também. Eu acho ela muito mais delícia. E eu tô vendo a sua tela aqui, ela tá gostosa pra caralho, moleque. Eita, que alguém não vai dormir hoje. Ah, poxa. Alguém vai colar muito as orelhas hoje. Vou chapiscar tudo aqui, daqui a pouco dá. Acorda aí, moleque. Isso aqui é coisa de louco. Eu prefiro ela do que a Jean Grey. A Jean Grey, acho que tem uma cara meio travecuda, acho meio estranha. Ela é feia, mas ela é meio, sei lá. Calaveira come bem pra caralho. Enfim. Rapaz! Amanhã Nunca Morre, depois de 1997. GoldenEye fez um sucesso grande, assim. Fez um sucesso enorme. Fez um sucesso enorme, né? E aí eles tinham que manter o nível, só que aí fizeram o filme Tomorrow Never Dies, o Amanhã Nunca Morre, que é um filme mais ou menos, né? Não é um filme tão bom quanto o GoldenEye. É com o Papa Francisco. Gostou, né? Pô, essa foi muito boa, cara. Cara, Papa Francisco. Os filmes do 007 tem uma coisa interessante que a gente não falou. O carro é um personagem à parte. Sim. Até o Timothy Dalton, o carro era sempre. Todo mundo ia pro cinema. Beleza, tem o ator, tem a cena, tem a mulher, beleza. E o carro? Beleza, quando vem pro Pierce Brosnan, eles mudam, não é mais a Aston Martin, que era famosa. A BMW injetou dinheiro, bateu o pé pra bancar a produção do filme também. Só que os carros não tem tanto. Não participam tanto do filme. Eles forneciam os carros de graça pra produção, né? E quando chegou pra fazer o novo, a BMW chegou chutando a porta, da mesma forma que a Visa chegou chutando a porta, querendo jogando dinheiro e falando. Põe aí, da mesma forma que hoje em dia nós temos a Heineken nos novos filmes chutando a porta e falando, não, vai parar de tomar o seu martini, vai tomar cerveja. Continua tomando martini, mas vai misturando com cerveja, com uísque. Nos filmes mais novos ele fala até a marca de uísque que ele bebe, que vende a dessa. Exatamente. Vamos lá, Tomorrow Never Dies. Eu cosplay do Papa. Cosplay do Papa, Lois que Lady. É o inimigo, que é o negócio da televisão, o cara da mídia. Cara, o que Maria, tá. Abaixa a Rede Globo, é aquela porta. O nome dele é Carver. Era o Carver. Elliot Carver. Ele é o Roberto Marinho. Tem a Chun-Li e tem a Lois Lane, velho. Isso, tem a Lois Lane. É que na época, o nome dessa atriz, deixa eu pegar ela, é a Terry Hatcher. Isso, a Terry Hatcher. Eu vou chegar lá, calma. A Terry Hatcher, ela na época tava fazendo muito sucesso com As Aventuras de Lois em Clark. É verdade. E sacaneia biote, né? É um grande mistério, né? Sobrenatural isso. É, que é por quê? A série? Caramba, essa série, bicho. É o que tinha na época. Literalmente o que tinha na época. Então a galera gostava. Era o que tinha de super-herói na época. O que tinha na época. Era o que dava pra fazer. Era exatamente era o que dava. Super-herói, era o super-homem ticano, velho. E a Terry Hatcher... Porque é foda. A Lois Lane. Isso. Ela era bonita pra caralho. Tá fazendo o mesmo curso de inglês que Biote, né? É, mas porque travou, deu cãibra aqui. É porque ela era bonita, ela era gostosa pra caralho. E a gente não pode esquecer que ela era dublada pela maravilhosa e também muito. Eu não vou falar gostosa, porque, né? Nossa amiga. Isso, eu tenho um respeito por ela, muito carinho, que é a Mônica Rossi. Isso, verdade. Ela ajudou a popularizar. Inclusive, nesse filme, a Mônica Rossi também dubla. E também tem a Michelle Yeoh. Ela fez o Tigre no Dragão, cara. Isso, exatamente. E ela é muito bonita. E continua agora. Pior de. Ela tá com 5.3, tá um mulherão. Descoberto pelo Mr. Jack Chan. Michelle Yeoh. Yeoh. Mas ela fez um filme com o Tom Cruise também, não sei lembro qual é, que ela até dá um negócio na moto, que ela vira assim, que ela fica de um lado, ela fica encaixada. Não é Missão Impossível, não? Não, o da moto é esse filme aqui, cara. É esse aí, filme? Que ela tá algemada com ele. É, aí, ó, viu? Que ela tá algemada com ele e pula. É engraçado. Ah, é o... 500 mil motos em Xangai, a única moto que vai estar com a chave no contato é a BMW, por quê? Papai paga. Tá pagando. Poder do patrocínio, né, velho? É isso. Papai paga. É o Patreon. Música. 007, O Mundo Não É o Bastante, 99, fez um grande sucesso também. Agora, desse filme a gente precisa falar que tem a nossa querida Calaveira, Sophie Marceau. Ai, não Sophie só ela, Marceau, né? Véio. Sophie Marceau e Denise Richards. Eita, rapaz. Que a é uma teté, hein? Essa é um espetáculo. Amor, Amanda, minha noiva, que eu amo muito, me desculpa, mas essa é um espetáculo. O pessoal fez questão de molhar ela bastante, velho. A cientista nuclear que anda de shortinho, camiseta branca sem sutiã. Isso, exatamente. Esse é que é o problema do filme, cara. Da personagem, que ela é tipo uma cientista nuclear, só que ela é tipo uma paniquete, velho. A paniquete da física nuclear. E não dá, cara. Tipo, a mulher... E ela, assim, ela é tudo mega gostosa de shortinho, camiseta. E ela é tipo a mais... inteligente do universo. Ah, vem cá, o chauvinista do caralho. Você quer dizer que uma mulher deliciosa não pode ser inteligente? Não, tô dizendo não que é ela isso, pode cara. Ser. Toda mulher gostosa dizendo... pode tem essa possibilidade de ser inteligente, mas... Minha possibilidade? Pegou mal, corta isso. Olha aí, não, corta não. Corta não, Bruno, põe em loop. É que a atriz não tem inteligência pra... É, exato. Pra representar a personagem. Sim, ela, é. A Denise Richards, ela de inteligência não tem muita coisa. O cara que escala o cast ali, cara, ele viu lá naquele filme Mulheres Selvagens, Garotas Selvagens. Ele viu o peito, velho. O cara viu o desempenho da menina e falou assim, essa menina, ela dá pra ser bom de guerra. É, a Denise Richards na época também era, assim, tipo, um dos maiores sex symbols que tinha em Hollywood, e botaram ela, cara. É. Mas é ridículo. Uma outra, é ridículo rapidão. Mesmo. É meio ridículo mesmo, tipo, sacou? Ela é... Sim, é o tempo todo, ela de shortinho, camiseta, mostrando os peitos. É, só botar a Babi Rossi como cientista nuclear. Olha só. Assim, o que eu não entendo é por que precisou, sabe? É, assim, não é que eu não entendo, eu entendo por quê. Mas aí que tá, tipo, a mulher, ela é mega inteligente, a mulher física nuclear e tal. Não precisa ela ficar desfilando de shortinho e. Ah, cara, é Hollywood, camisa né, velho? Entendeu? Você não, sabe como é que é Hollywood. Eu entendo, eu entendo. Cara, você tá. Olha só, Brunão, você tá criticando uma. Você tá criticando uma indústria que colocava como cláusula contratual que o Schwarzenegger e o Stallone tinham que tirar a camisa de 3 a 4 vezes por vez em cada filme. É, tem a história do Van Damme que ele quase perdeu um filme por causa disso, que ele não queria tirar a camisa. Morte súbita. Morte súbita, o nome do filme é esse, Morte Súbita, que ele não tira a camisa, e ele falou que ele queria fazer o filme sem tirar a camisa, e quase que ele perde o papel no filme. Vocês estão perdendo tempo falando da Denise Richards, e eu tô aqui que olhando todas as fotos, todos os looks da Sophie Marceau, e bicho. E Sophie Marceau pagando peitinho no Oscar, você já viu? Já, o peitinho. Ela joga, você vê ela jogando a alça do vestido pra aparecer o peito. O bico do peito dela fala assim, ai, ele tá aqui, fala, oi, galera. É bizarro, ela chega com a cara assim. O filme, ele marca a despedida com um ator chamado Desmond Llewelyn, que ele fazia o quê? Que é o cara que era o armeiro do James Bond, né? Ah, sim. Esse cara, ele interpretou o personagem em todos os filmes da franquia. Até a partir, se não me engano, ele aparece... A primeira vez no Goldfinger, se não me engano. Sim, sim. E sempre foi ele, cara. Ele é o que mais fez filmes do James Bond. E aí, ele nesse filme ele já tá bem velhaco, já bem tá, velhinho. Já tá bem caquéticozinho já. Isso. E aí ele é substituído, numa cena até bem emocionante, pelo John Cleese. É, ele passa a fazer o R, né? É. Era o Q e agora é o R. Ô, Brunão, só te corrigindo, não foi no Goldfinger, não. Ele aparece no Moscou contra 007. Olha aí, é antes ainda. Ainda bota o John Cleese pra que aqui é seu substituto. Ele fala, não, vou me aposentar, esse aqui é meu substituto. Aí aparece o John Cleese batendo na porta do carro do 007, prendendo o jaleco na porta. É, o John Cleese, ele vira o Q, só que... zoado, né? É. Ele vira o John Cleese, né, velho? O cara ele vira é... o papel dele, né? Bom, aí 007, o último filme do Pierce Brosnan, Um Novo Dia Pra Morrer. Já tá começando a ficar grisalho. E é um filme meio chatinho, eu acho. Ele é meio exagerado, ele tem muita coisa exagerada nesse filme. É muito fantasioso, cara. É o cara tipo, que tem uma hora... cara. Tem o carro invisível. É a volta, sabe, do Aston Martin já pra sacanear a empresa, né? Não, e tem uma hora que ele vem voando num paraquedas, não tem? No mar, surfando. Ele vem fazendo kitesurf, velho. Ele inventou o kitesurf. É muito suado. Se você parar pra observar, ele inventou o kitesurf nesse filme. A cena de abertura é a maneira que ele tá sendo torturado, não sei o quê. É. Aí depois ele rouba um... Madonna de fundo. Um hovercraft, cara. É. Ele rouba um hovercraft da Coreia do Norte. Isso, é muito escroto. É maneiro, mas é escroto. Esse filme tem a Halle Berry, que faz uma homenagem a Ursula Andress, numa cena dela saindo do mar. É. Né? Sim, é verdade. Só de biquíni também. Halle tal. Berry, maravilhosa, né? Ela péssima atriz, mas um mulherão. Não, ela no, na última cena tá muito bem. Queimou todo o cartucho dela de atriz ali. Ah, eu acho que ela é uma boa atriz que escolhe péssimos, péssimos trabalhos. Em 2006, ou seja, também uma grande gap aí de diferença de 2002 para 2006, 4 anos, vem o Tiririca Bond, Daniel Craig como James Bond no Cassino Royale. Melhor cena de tortura, velho. É agoniante. Aquela cena de tortura, velho. Todo mundo que é macho no cinema se contorceu. Que se contorce, velho. Eu fiquei agoniado vendo aquilo no cinema. E em 2006, assim, o mundo já tá conectado, tá todo mundo sabendo o que acontece em tudo que é lugar do planeta, com uma certa velocidade, começam as especulações. Vai sair o filme do 007. Como hoje em dia, vai sair o filme Star Wars. Quem vai ser o personagem principal? Quem vai começar essa especulação e citar os nomes dos atores? E começou Ian McGregor. E começou com Ian McGregor, Clive Owen, Hugh Jackman e o Super-Homem, quer dizer, Henry Cavill. Isso, exatamente. Mas o vencedor acabou sendo o Tiririca Bond. Mas aí que tá, depois eu fui pesquisar a respeito, a produção faz isso de sacanagem. É, né, ela divulga tirar, os nomes. Começa a falar um monte de coisa, eles conversam com os atores pra dar essa levantada, esse hype. Aham, faz Deixa sentido. O cara que foi escolhido, meu irmão, fica quieto na tua, tá aqui o dinheiro, tá aqui o script, lê essa merda e fica calado. Falando que o coisa é o Tiririca. Tá nada a ver, cara. Não, é porque chamaram ele de Tiririca Bond porque ele é feio, cara. Porque ele tem cara de... Porra, se ele é de feio... Cearense, mas ele é o mais gostoso de todos. Não, ele é fortão e Rodrigo, tal. Rodrigo, segura essa franga, por favor. Não. Ele é. Mas olha só. Aí, ó. Mas olha só, rapidão. Mas o bicho é alérgico, cara. Ele é alérgico. Ele cara, tem uma cena... bolota no corpo dele. Ó, peraí. Ele faz a cena de saindo do mar. Isso, em homenagem ao Sean Connery. Em homenagem ao primeiro filme. Aí ele sai do mar assim, meu irmão. O bicho tá gigante. Trincado. A mulherada no cinema... Na hora que ele sai da água, a mulher do cinema chega e faz assim. Então, ele é o 007 dos anos 2000, cara. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte: o que eu acho que é bacana a gente falar do Cassino Royale é o seguinte: ele é o reboot dos James Bond, sim, entendeu? Ele starta. Eles resolvem decidir zerar tudo e apresentar um novo James Bond. Inclusive, a história é sobre o começo do filme. Aquele comecinho antes de passar os créditos, né? Antes de tocar a música, contando como que ele conseguiu o 007, porque o 00 é a permissão para matar, é o código de permissão para matar, licença para matar. Então ele acaba de ganhar a licença para matar e o código 007 exatamente no começo do filme. E aí, ali é a origem de James Bond, é o James Bond Begins. É, e eles, todo mundo, eles fizeram? Desculpa, Bruno, em todos os filmes você já vê o James Bond lá safo, né? Isso, é o cara, exato. Já faixa. Sétimo dan, faixa vermelha, dando porrada 3x4. Isso que eu achei bacana, cara. Porque ele, tu vê ele cometendo altos erros, assim, de afobação, isso. Né? Isso é muito legal. E nesse filme, mostra o cara que acabou de sair da academia de formação de agente secreto dos palastrões do governo inglês, tendo que cumprir os requisitos pra ele pegar licença pra matar, que é matar o capanga e matar o vilão. E outra coisa que é bacana é que, assim, eles resolveram mudar um monte de coisa, né? É, inclusive, isso na época foi uma polêmica. Quando falaram que ia ser o Daniel Craig, eu falei assim: não, mas James Bond, ele é louro, o cara é moreno, sabe? Whatever, né, velho? É, nesse filme você vê que ele não tem nenhuma traquitana, né? Ele não tem. A única coisa que ele tem, assim, um pouco mais é o carro. É, e o implante no braço. Ele não é muito elegante, ele não come ninguém nesse filme. Ele se apaixona, velho. Ele se apaixona. Ele cai no pior problema que ele pode cair. É o problema do novo. É se apaixonar pela mulher. Serviço secreto de sua majestade, ele casa. É pior. No reboot ele se apaixona, eu acho interessante ele, na primeira missão dele como 007, o cara se apaixona pela mulher e a mulher dá um calote nele, né, velho? Ela dá uma banda que ele fica ele fica chocado, velho. É aquela coisa, você tá ali apaixonado pela mulher e tal, meu amor pra cá, meu amor pra lá, quando você repara, ela passou a mão na sua bunda e deu tapa na sua cara. É, pior que é isso. Evagrin, né, velho? Puta, pior de tudo é isso. Maravilhosa. Ah, é outra. Vamos discutir daqui a pouco isso. Vamos lá. Caralho, o Baconzito foi muito engraçado. Ele é maravilhoso. Ele pegou, todos notaram que ele pegou o lubrificante de novo, né? Ele é maravilhoso. Bom, aí depois veio o Quantum of Solace. Que é um filme bem fraco, né, cara? É, esse não marcou em nada. Ah, esse é um filme... Esse não marcou em nada. É engraçado que foi gravado em Brasília, né? Esse, enquanto o Sol foi gravado em Brasília, porque aquela usina de sol fica em Brasília. Porque, meu irmão, vocês não estão sabendo como é que tá Brasília. Parece um pouco Brasília mesmo. Tá daquele jeito ali. E é verdade. Tem a Olga Kurylenko, né? Que foi cotada pra ser a Juliana Paz fazer esse papel. É mesmo. Só fazer um desafio pra todo mundo aqui que conhece de 007. O que significa Quantum of Solace? Ah, sei lá. Solar. É o nome daquela organização lá, né? Não. Quantum of Solace tá num dos livros. É algo inevitável, como o nascer do sol todo dia. Não tem tradução essa porra. Sacaneava muito aluno meu com isso. Mas Quantum não é o nome da organização também? É, mas é o trocadilho. Engraçado que eu achei que a Quantum era a Spectre quando eu assisti a primeira vez. É um rascunho da Spectre, vamos dizer assim. É, exatamente, exatamente. Eu acho que nesse filme agora a gente vai saber esse Spectre próximo filme. Aquela Spectre é a corporação maléfica do próximo filme. E todo mundo sabe o que, que é. Porque Spectre é uma sigla. Todo mundo sabe aí de cabeça o que, que significa? Sabia nem que existisse. Cara, peraí. Sociedade Política Especializada em Contra-Espionagem, Terrorismo, Rapinagem e Extorsão. Ah, vai merda, velho. Esses caras da TV da do Cruz, né? Que era a Revolução Ultra Jovem também. Puta que pariu, né? TV Cruz, caralho. É muita virgindade. Ah, eu não dou conta dessas coisas. Não, velho. E a pior é que eles traduzem o negócio muito, muito tosco só pra formar Spectre, né, velho? Rapinagem. Nossa, rapinagem, velho. O que, que é rapinagem? Ah, meu irmão. É muito sinistro. O próximo filme foi Operação Skyfall, ou só Skyfall, né, de 2012. E esse filme, ele tem algumas mudanças em relação ao anterior, que é o seguinte: antes o filme ele era produzido pela MGM, e agora a MGM foi comprada pela Sony Pictures, e aí eles puderam dar uma continuidade, porque, de novo, teve um problema com os direitos e tal, porque o MGM faliu, né? E a EON, que é a produtora, estava vinculada à MGM. Então eles tiveram um problema de novo com os direitos de fazer o 007, a Sony foi e comprou a MGM, e aí agora os filmes podem voltar a ser feitos, né? E eles decidiram voltar e fazer um produto tão bom quanto o primeiro Cassino Royale lá. E aí, porra, foi o filme que mais arrecadou dinheiro de toda a série James Bond, foi Skyfall. É aniversário de 50 anos de 007, então já vem, tem um peso muito grande, então eles começam a recontar a história da origem do 007. Volta pro passado não só do 007, mas de muita gente, da história do MI6 toda. Isso, exato. Ah, então o Skyfall, ele se passa antes do Cassino Royale? Não, ele é não. Depois, mas o conteúdo do filme antecede o que aconteceu com o James Bond. Conta da vida pessoal dele, conta da vida pessoal da M, da Vivident. Rola os flashbacks, rola o pessoal voltando. E tem o vilão mais calavérico, vamos dizer assim. Ué? O cara é escroto mesmo. Ei! O cara é... Ele se manifestar. O Javier Bardem, né? Mas o cara Javier é viado, eu sou viado, pô. Não. Porra, você bateu na porta e pediu senha, né? Sabe o que é engraçado? Demorou. Mas sabe o que é engraçado nesse filme? Também é quando o senhor Silva tá lá com o Jimmy, lá naquela ilhota lá, e ele tá falando sobre quando a infância dele naquela ilha da avó dele, que eu acho muito engraçado aquele monólogo dele ali. Dos ratos. E quando ele. É, dos ratos. E quando ele começa a falar com. Meio que seduzir o James Bond, eu acho que é a primeira vez na história do espião mais machão do mundo. Em que ele dá a ideia de que ele já precisou fazer sexo com um homem também, porque espião. Aquele fala, quem disse que vai ser a primeira vez? Exatamente. Então ali você não sabe se ele falou a verdade ou se aquilo dali ele só jogou um caô do cara. Mas eu achei legal deles terem colocado isso pra tirar um pouco de James Bond dessa área de conforto, de que o cara é um machão, que não sei o quê, que come todas. Você fala assim, macho, pô. Pero não, mucho. Não, mas peraí, isso aí. O cara é um espião, e espião muitas vezes tem que fazer um monte de coisa. Coisa, cara, pra... Aí tudo até é, pra mas ver, assim, né? Então... A gente falou um pouco do Javier Bardem, ele é um ótimo ator, né, Brunão? O que você acha? Sério que você é fã dele, né? Javier Bardem é excelente. Excelente, cara. Né? Ele no papel do Ben Solo eu achei melhor ainda. Cara, no papel do Ben Solo é excelente, aquele filme onde os fracos não têm isso. Aquele filme que é filmaço, foda, cara. Né? Aquele que filme filmaço. É muito bom. Rodrigo, dá uma olhada nesse link que eu vou te mandar. Diga. Por favor. Rápido, olha a cara que ela faz quando ele entra no barco. Pois é. Olha a cara. Ela tá tomando um banho, olha a cara que ela faz. Deixa eu ver o que tá bem. Calma aí. Entrou forte. Entrou no rabo. Entrou, pô, mas entrou bonito, cara. Entrou sem avisar. Ela tá tomando banho como. Tá ali aí, tá tomando banho. Olha a cara que ela fala. Ela chega a dar uma tremidinha lá. Ai. Dá uma catucada. Ela chega e faz. Ai. Entrou, escorregou. Cara. Rapaz, ela tá tirando o condicionador, já tá pronta pra sair, velho. O cara chega chegando assim, velho. Já fiz essa manobra, Skyfall já. Acelerado se amarra. Só, vocês estão enrolando, falando desse filme, falando dessas curiosidades chatas pra caramba. Das mulheres vocês não falavam, até vocês não falaram até agora, né? É uma das melhores partes do 007, são as Bond Girls. A gente não tem, isso não pode discutir. É, vocês falaram do carro mais cedo, mas assim, pra... o carro é um personagem à parte, mas ele não tem aquela, assim, ele depende do 007 aparecer. As Bond Girls, elas estão ali, elas vão aparecer na sua frente, seja de biquíni, seja de lingerie pra dormir, seja com uniforme, seja pintada de dourado, né? No James Bond novo agora, desses últimos três, assassinar a mulher no petróleo meio que remete pra esse... É, eles afogaram a mulher no petróleo, né? Não, mas é assim, são mortes parecidas, tipo, as duas são com coisas líquidas. E a posição que ela tá deitada remete à cena da mulher, da Ronald Blackman. Qual o filme que é esse, o Goldfinger, que ele vê que o assassino tá vindo matar ele pelo reflexo da íris do olho da mulher? Qual que é? Que ele, tá, ele vai estar tá, tipo dando sapecada na, na mulher, aí ele olha nos olhos dela assim, na menina dos olhos dela, e ele vê o cara atrás. Eu acho que é no Moscou, não é não? Moscou contra 007. Ele agarra, ele segura ela pelo braço, em que ele vai dar aquele beijo. Aí ele olha nos olhos dela e... Porra, impossível alguém fazer isso, mas... Ele olha nos olhos dela e vê o reflexo do cara vindo matar ele. Até porque tu vai beijar uma mulher, a última coisa que você vai olhar pra menina dos olhos dela. Você vai olhar pra tudo, hein? Menos pra ficar olhando então. Pra pupila, sei lá. Eu não sei, velho. Eu, quando eu vou dar um beijo na minha esposa, eu fecho o olho. Eu não fico de olho aberto, não. Beijo de olho aberto aí, velho. Parece ficar uma parada meio psicopata, né? Sei lá. Eu fecho o olhinho, eu não fico de olho aberto, não. Das bom de Deus que apareceram no cinema, Bárbara Bach, pra mim, é a mais bonita de rosto, assim, a postura dela. Bárbara Bach, que é do Espião que me amava, que é sotaque russo, forçando o sotaque russo. Cara, eu acho ela mais bonita. Sabia que ela foi casada com o Ringo Starr? Não sabia, cara. É, ela foi casada. Ela foi casada com o Ringo. É, o Ringo Starr tava bem, velho. Ela representa muitas mulheres daquela época. Isso, o visual, a aparência. É, o rosto, aquele jeitinho mignonzinha dela. Isso, né? Que é peito pequenininho, mulher bem magrinha. Ela é bem capa dos The Carpenters, assim, né, velho? É. É, capa de disco de banda, assim, dos anos 70. Uhum. É, o Nestábulo tava falando da Jane Seymour. Uhum. Eu acho que tem que falar dela mesmo. Ela não é só pelo papel dela de solitaire no Live and Let Die, né? No Vive e Deixe Morrer. Mas ela é também naquele porque, filme também. Cara, ela fez não só o Simba e o Olho do Tigre lá, que o Nestábulo tava gostando, mas ela faz também Calaveira em algum lugar do passado. Ela sim, é sim. Lá com o Superman. Principal lá do, com o Christopher Reeve, exatamente. Sim, é verdade. Que, inclusive, e ela é linda. Ela tá atuando até hoje, né? Inclusive, estou ficando triste agora só porque você falou desse filme. É. Porque esse filme dá filme é tristeza. Cara, as Bond Girls em geral são muito bonitas, mas às vezes tem, como todo mundo fala, tem algumas que são mal escolhidas. Mulher do Conan, velho. Mulher do Conan, Grace Jones, ela não é a Bond Girl do filme. É o Capanga. É o Capanga. É, mas ele pega ela, cara. Cara, que coragem. O James Bond é meio Capitão Kirk, velho. Passa piroca, qualquer coisa. Rapaz, não tem discriminação. Aquela francesinha, somente para os seus olhos. Carole Bouquet. Morena dos Olhos Azuis? Isso, aquela a mergulhadora. Ela era linda naquele filme. 10, cara. A gente tem que falar também da Ursula Andrews, né? Que fez a primeira Bond Girl. É, que não falava direito, né? Não falava direito, ela era meio... Sotaque carregado. Isso, cara, ela é suíça, cara. Falar em sotaque, ela é suíça, ela é linda. Era uma atriz... Porra, aquela saindo da praia. Mas contrataram ela só pra isso. Fia, põe o biquíni e sai da praia. Sim, ela era modelo. Agora, o importante de falar dela, comentar, é que no livro, a personagem dela, a Honey Rider, ela sai do mar completamente nua. É. E aí, obviamente, não dava. O filme 62 não dava pra fazer, né? A mulher pelada. Ela sai com um biquíni lá bem sexy e só com uma sexy faca. Sexy pra época, vamos falar a verdade. Outra curiosidade sobre Ursula Andrews é que ela também participou de um filme de 1967 chamado Cassino Royale, que é uma meio que paródia. É a paródia, não é, né? Não é o de 67, não é o que tem o Woody Allen? É o que tem o Woody Allen, é que tem um monte de 007, Allen. Né? É, cada isso, cena tem um 007 diferente. Isso, e ela, Ursula Andrews, também participa desse filme e ela faz a Vesper Lynd, que é a personagem que a Eva Green vai fazer depois, exatamente. E a gente não pode esquecer de Kim Basinger, que faz a Domino Petaki, que ela participa daquele filme que a gente comentou do Sean Connery, que não faz parte do cânone. O cara que inventa os nomes para as Bond Girls é o mesmo que inventa os nomes para os filmes do Star Wars, né? Não, mas o cara... Aí eu acho que a gente vale a pena falar... É o cara iluminado. Sobre o Austin Powers. É. Ah, cara, a gente falou do Austin Powers ainda, velho. Ainda? Não, agora a gente vai encerrar o programa com o Austin Powers, que a melhor coisa que teve depois do James Bond foi o Austin melhor Powers. O melhor 007 de todos os tempos é o Austin Powers, na minha opinião. Cara. Isso, é cara. Muito bom. Ele pegou. E aqueles dentes tortos, cara. Ele avacalhou. Ele, tipo assim, ele pegou o 007, que sempre foi elevado assim pra um nível de. Né, coisa séria, apesar de ser uma história extremamente avacalhada em certo ponto. Mas, cara, ele pegou aquilo ali e ele fez... Cara, aquela paródia é tão boa, velho. Mas é tão boa, é tão boa. Pô. O primeiro 007... E eu não sabia que o Dr. Evil, ele é baseado no Visão, num vilão que existe, que é o Blofeld. É o Blofeld. Blofeld. Isso, é o Blofeld, que tá aparecendo agora no novo filme. É, assim, eles ainda não deram certeza que é o Blofeld, mas deve ser. Mas o não, Blofeld, é, no trailer ele já fala que é o Blofeld. Não vi os trailers ainda, por exemplo, parece. Cara, mas o que eu ria, velho, sem sacanagem. O que eu ria daquele Dr. Evil, quando ele é descongelado, ele fala, filho. Não, é. $1 million. Tan, tan, tan. Aí, nego. Aí o number two. Ô, Dr. Evil. Só tua empresa por ano faz 9 bilhões. Aí ele. Isso. Aí ele. Gente, vocês precisam me atualizar, tá? Vocês precisam me atualizar, por favor. Aí ele vira e fala assim: $1 quadrizillion billion. Esse número não existe, ele sempre... Aí o Tim Robbins sacaneia ele, né? É um porrilhão de dólares. É. Eu acho maneira a relação difícil que ele tem com o filho. Caralho, dele. É muito Scott, bom, né? Aquilo, cara, que o Scott, né? Aquela cena que o Scott quer falar e ele fica. É. Olha o que www.x.com.br. Olha o que eu tenho aqui, um saco cheio de shh. Aí corta, eu morro de rir. Velho. E corta a cena pros amigos do Capanga ou pra família do Capanga. A cena de abertura dele dançando também é sensacional. Fica. Agora, a cena que ele. Do segundo filme que ele começa pelado, velho. E que ninguém. Ele andando pelado. E fica cobrindo o pinto do cara com vários objetos fálicos. E a cena dele enfrentando as Fembots? Putz. Isso, que ele usa o Mojo. É, o Mojo. Pra... É, aí tipo o tesão dos robôs começa a entrar em parafuso. O robô não resiste a ele. É, e o nome isso. Da mulherada, né? Que é tudo conotação sexual, cara. Não. Sim, tem aquele que a gente já falou, meu bom. Falar, no... Ivana... A Laura Fachaina. E em português, a russa, Ivana Ketrepa. Não, a mulher vira e fala assim, ele, tudo bem? Aí a mulher, tudo bem, meu nome é Laura Fachaina. Aí ele, what? Como é que é? Como é que é? A Laura Fachaina. Aí ele, ok, eu tinha entendido, a Laura... É, não, tudo bem. Aí ele fala, meu nome é Phil e essa é minha mulher, que é eu, como eu falei no início do programa. Oprah. Ele só mete rã, ele olha pra cara dele. Opra! É não, tipo e... Sebastiana. Isso. E o cara, aquele no 2, que tem um. Eles botam um espião infiltrado no covil do Dr. Evil. Sim. Que é o Fred Savage, que era o Kevin Arnold do. Ah, o que é? É. Do Anos Incríveis. Com a verruga. E aí chamam ele que é o Verruga, é. Chamam ele de tipo. E ele tem uma verruga gigante. E aí o Austin Powers fica assim: mole, mole, mole, mole. Verruga, verruga, verruga, verruga. Não, mas eu lembrei agora da melhor de todas, cara. Acho que é no terceiro filme, ainda dentro daquele negócio dos nomes escrotos. Ele tá tendo, tipo, aniversário do Austin Powers. Aí vem uma japonesinha de roupa de colegial e fala: hello, Austin Powers, sei o quê, eu sou sua fã. Aí ele: ô, minha filha, tudo bom? Como é seu nome? Ela: fuck you. Fuck me. Ela fala: fuck me. Aí ele: opa, minha filha, peraí, assim? Calma, né, não sei o quê. Assim, desse jeito. Não, meu nome, fuck me. Aí ela vira e tá escrito assim: fuck me. Aí ele: pô, legal. Pô, maneiro. E o tal. Ela pega o Japão. Beyoncé no filme, tu lembra? É Foxy? Fio Fox. Aí, caralho, em português é Fio Fox. Fio Fox. Em português, cara, é pior tem ainda. Cena, né? Tem uma cena melhor que a outra que do primeiro filme, Elizabeth Hurley tá fazendo uma entrevista com ele. Aí tá fazendo um formulário lá e fala assim: qual o nome? Ele: Power, Austin Power. Ela: sexo? Ele: sim, por favor. Não, Não, e a cena que ele tá pegando as coisas dele, que ele tá sendo descongelado, velho. Que tem o. Ah, o, aquela cena clássica que ele tá. A bomba aumentadora de pênis, velho. Que falou, é, não, isso não é meu, isso não é meu. Aqui está um recibo comprado o nome de Austin Powers, da bomba. A bomba, não, a bomba aumentadora de pênis. É, a bomba peniana. Não, isso aqui não é meu. Aqui está um exemplar do livro A Bomba Peniana e Eu, por Austin Powers. Não, e aquelas cenas clássicas dele de quatro fazendo alguma coisa na sombra, na contra-luz e vendo só a sombra dele. Ah, esse aí é do segundo filme, eu acho que é o Mini-Me. Cara, o Mini-Me, velho. Não, nossa, velho, mas o que é o Mini-Me, velho? Tem. Como é que é, Bruno? Fala aí. Não, o Mini-Me é sensacional. Nós clonamos, né, cara, o ele... senhor Dr. Evil. Ah, é? E cadê meu clonômetro? Deu errado. Velho, veio o Mini-Me, velho. E o Mini-Me, ele fica igualzinho o Marlon Brando com aquela criatura escrota, aquele testículo esquisito, no A Ilha do Dr. Morro, cara. Que fica o Mini-Me assim, tipo, toda vez que o Dr. Evil vira, ele fala assim, laser. Aí o Mini-Me... Esse foi a visão do Jurassic Cast do 007. Chegamos à conclusão, né, Bruno? Que Austin Powers é bem do que os... Pô, saudade do Austin Powers, cara. Eu queria um reboot do Austin Powers. Ah, não, é já não. Chega, fica com o primeiro que tá bom demais. Meu caro Baconzitos, meu caro Nestablo, muito obrigado por vocês estarem aqui nessas Valeu, quase quatro horas de gravação. Mas, afinal de contas, a gente falou do que? 12 filmes. 23. Pois é, entendeu? Fora o Austin Powers. Quero agradecer bastante. Por favor, aonde que os internéticos podem achar vocês? Energizando.com.br. E todo sábado das 10 ao meio-dia, Energizando lá na Rádio Federal. Isso, já tivemos. .com.br. Já estivemos várias vezes lá. Sim, e vocês são de casa. Quando quiserem voltar, é só pintar por lá, cara. Estamos sempre falando sobre esses assuntos bacanas aí que vocês curtem também. Nossa amada cultura pop mundial é sempre tema lá. E vocês são de casa, podem aparecer sempre que quiserem, tá? Ô, meu querido, é mais do que um prazer. A gente se diverte bastante. É isso. E nós é que agradecemos o convite também por poder participar com vocês aí pra falar sobre James Bond, que é sempre um assunto bacana da gente comentar aí. Prefiro o nosso papo. Bruno Costa, muito obrigado, meu querido, por estar aqui. Realizou o sonho, perdeu o cadastro, enfim. Ah, Rodrigo, vou falar sério. Eu agradeço muito pela oportunidade de participar do JazzCast. Sou fã de vocês há muito tempo. Porra, com qualquer ouvinte que quer realizar o sonho de participar do programa que gosta, ainda falar de um tema que gosta, eu tô realizado. Ó, Rodrigo, Brunão, Leonardo, que vai ter, que vai, não tá aqui, mas vai ouvir, muito obrigado. A galera da Energizando também, muito obrigado. Tô realizado. Eu, hoje em dia, sou o organizador do Podcast em Boteco, que é um encontro de podcaster e ouvinte aqui do Rio de Janeiro. É uma vez por mês aqui no Rio de Janeiro, escolhe um bar, junta a galera, pessoal que, por exemplo, quando o Leonardo vem pro Rio, ou o Brunão, ou gente de outros estados também, de São Paulo, de Minas, que o pessoal vem se reunir aqui para ter essa união de ouvinte com outros podcasters, para trocar ideia, para ter um papo, sabe? Você divulgar o seu site, divulgar seu podcast. Massa. É facebook.com/podcastemboteco e também tem o Twitter, @podcastemboteco. A gente tá sempre divulgando os calendários, as coisas, os dias que tem encontro. É só aparecer por lá. Assim que a gente tiver a agenda dos próximos meses, tá sendo divulgado. Nossa, essa ruivinha que faz o Game of Thrones, meu pai eterno. Ruivas. O Calaveira, vamos? Ruivas ainda vão me causar tantos problemas na vida, cara. Já são duas chegando, né? Ah, meu moleque novo. Peraí, deixa eu ver se vai dar merda. Foda. Deixa ele só pegar o lubrificante. Opa! Ih, caralho. Hein? Vai rolar mesmo assim? Escutei KY? Aí tu vai me ver no meio da gravação. Vou aproveitar e vou pegar água ali. Brunão, tá gravado isso. Tá gravado, né? Tem necessidade? Tem necessidade? Vou repetir. Tem necessidade disso? Vai lá. Pô, falar em opinião, eu escutei essa semana o do De Volta ao Futuro 3, velho. Vocês, caralho, velho, chorando de rir aqui, velho. Caralho, velho, é o poder da buceta nessa porra. Chorando de rir, velho. E a minha mulher assim, o que você tá escutando? Eu falei, não, um monte de gente falando besteira. Se eu mostrar isso aqui pra ela, velho, eu apanho. Tá achando que você casei com esse tipo de babaca, né? Não, que é isso? Não vai gravar com esses filhos da puta, não. Puta, não, mas a gente é marquei. A gente é machista? Mas eu falei que é a buceta que controla a porra do cara. Eu tô sendo mais sexista impossível. Mais sexista, mais feminista impossível, porra. Mas é verdade, cara. É verdade, meu irmão. A gente gravou ao vivo aqui na minha casa. Meu irmão, vamos, por favor, sério. Vamos lá. Vai ficar o Nerd Master, vai começar porque o Tutiquico dessa merda vai ser agora, você quer? Nerd Master? É, eu tô falando com o Bruno. Ah, cuidado com qual é, Bruno. É, com o Bruno não. Começa, Bruno, vambora, fala, o Tutiquico dessa merda agora, eu preciso nem de você, tem três caras aqui que sabem o que é do tema, entendeu? Né? E eu tô aqui só pra falar merda mesmo, então... Vai parar? Parou? Vai se comportar? Tô quieto, falei nada. Vai se comportar, tu tá todo revoltadinho porque não vai pra Disney esse ano, né? Não, tô quieto, vai. Então tá, acho bom. 3, 2, 1. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. É, pois agora é. Imagina aquela criatura rotunda, peluda, de tutu rosa. Cara, né? O miote, ele tá assim, ele tá parecendo uma porpeta. Sabe aquele churrasco grego? Sabe aquele churrasco grego que não pode ficar aquele cone de carne rodando? Tá o miote daquele jeito, cara. Pô, aquilo lá é bom, velho. Você tá querendo dizer que o miote é gostoso? Não foi ele que foi buscar o lubrificante? Pois é! Ah, miote. Miote mandou teu prêmio, cara? Mandou, depois de um tempão. É, pois é. Por isso que eu perguntei. Todos os prêmios que eu ganhei das 10 disputas, ele demorou um século pra mandar, mas eu recebi. É, porque o correio. Ô, Bruno. Hã? O que você ganhou, cara? Cara, ganhei DVD, ingresso pra filme, ganhei um estoque quase que vitalício de camisas da Fiction. Toma aí. Massa, cara. Tá vendo? E o prêmio da final, que era o Blu-ray do Senhor dos Anéis, que era do Lucas Amura, eu falei: não, bicho, isso aí é teu, o Lucas que te deu. Se a lembrança sua que você tem dele, é melhor ficar contigo. Mesmo porque não tem Blu-ray em casa. Então, tipo, tu ganhou os DVD que o cara não queria mais, os Blu-ray que ele não queria mais e os... Camisa da ingresso do... Caralho, o Miotti é um hobbit, né, velho? O ingresso do filme que ele não é o hobbit, que guarda um monte de quinquilharia em casa pra ficar dando nos aniversários. Não, isso é acumulador. Não, os hobbits também, se não me engano, os hobbits também estão. Esquilo também faz isso. É que no aniversário do hobbit... Você é um hobbit, no seu aniversário você é obrigado a dar presente pra todos os convidados. Cara, onde vai esse programa, hein? É, pois é, então, eu quero saber quem é que. Eu que vou editar essa porra. Eu, por isso que eu tô deixando solto. Tem 6 minutos de abertura até agora. Que eu tô deixando solto. Obrigado, Calaveira. Deus te abençoe, viu? Chicote é só no miote, né? Te amo muito. Hã? Chicote é só no lombo do miote, não, né? Os dois. E, rapaz, relaxa aqui, que aqui é mão de ferro. E olha só a internet, que vocês estão... Tem aqui... Vai? Agora só um pouquinho, ô Bruno, só fazer um parênteses aqui, depois que você continuar a sua maravilhosa explanação, e eu não estou sendo irônico, tá bacana mesmo, mas eu queria que vocês dessem uma olhada nesse link aqui que eu acabei de mandar. Por favor. Olha aí. Esse aí é o modelo. Olha o físico do cara, velho. É. Mas, meu irmão, olha que judiação, olha que físico judiado, velho. Mas eram outros tempos, Calaveira. Porra, meu irmão, mas pera aí, velho. O Sean Connery já era halterofilista em 1900 e lá vai bolinha. Esse mas, cara, pô, nem pra jogador de porrinha, ele passa. Não, em 1969 ele fazia até Tarzan, velho. Puta que Ah, fazia. Por favor, continue. Eu precisava dividir essa angústia. Bom, então. Aí, como o Brunão tava falando, o filme foi uma merda. Foi um fracasso de bilheteria. Fracasso total de bilheteria. E crítica. Crítica, sim. O filme era bom, mas os surtos de estrelismo durante a gravação, você consegue ver quando o cara tá realmente se esforçando pra atuar, quando ele tá cagando pra tudo. Isso. E tem umas cenas dele, cara, atuando. Ele fica, ele tava fazendo pro lado assim, sabe? Ele fica falando assim, ele tenta fazer um sotaque em inglês, né? Cara, não consegue. O cara é australiano. O cara é australiano, aquele horrível. Sotaque. Aquele sotaque de bêbado tentando comer ovo. É. Falando, né? E cantando o hino nacional igual a. A outra lá, como é que é? Frank Drab tentando cantar o hino americano. Vanusa. Cara, eu vou falar, na boa, eu tô olhando outra foto dele aqui que eu não vou abrir, eu não vou pintar, né, porque eu não quero criar polêmica, eu não quero me estender nisso, mas eu tô olhando outra foto dele aqui, ele parece o irmão afrodescendente do Ken. Olha o cabelo desse filha da puta. Olha só, velho, é muito escroto, cara. Na mão, velho, meu irmão, puta que pariu. Bom, beleza, deixa eu continuar aqui. Eu tô achando que alguém se apaixonou por alguém, velho. Fala, eu tô revoltado, cara. Como é que você pega a porra do cara que faz regulagem de motor e vira e fala assim, ele é modelo. Chicão da oficina, né? Eu tô perdendo dinheiro. Rodrigo, Chicão da oficina, né? Porra, vai, regula aí, velho. Vai esse amortecedor, regula esse carburador que essa merda aí tá bebendo gasolina pra caralho. Porra, olha aí, velho. Não, vai lá, continua aí. Eu não tenho mais. Por isso que eu nunca gostei de 007. Vai. Bom, seguinte. Aí. Dois é antes. É antes, mas é o baita do filmaço. O cara tem cena dele de vestido de noiva. Ah, eu vou te contar. Deixa eu ver esse cara, velho. Cena dele usando uma tanguinha e um dois bandoleiros, assim, de bala. É. Calaveira. Penisivo. Calaveira. Fala. O que chamou esse cara aqui? Miote, filho. Não tem nada a ver com essa história. A última vez que eu chamei alguém pra esse programa foi a Melina e Yasmin, e olha a merda que deu. Pois é. Coitada da garota. Eu ia falar que eu vi num pornô. Tá. O quê? Eu só ia falar que eu descobri essa música num pornô. Caseiro. Pode falar. A primeira vez que eu escutei a música, eu gostei dela. Agora você vai ter que contar essa porra, velho. Não! Fala aí sobre o agora, agora fala, porra! Cara, agora era um pornô de uma mulher aparentemente montando um vídeo por um cara. E provavelmente ela deve ter chifrado ele, porque o cara fez uma compilação de putaria dela e jogou na internet. E ela vira e fala assim, nossa, moça, você me chupou hoje por uma hora, não sei o que, é uma putaria do caralho. Aí quando ela. E a mulher era gostosa demais. Aí ela, quando ela começa a tirar a roupa, aí começa a tocar. Liberdade! Tararão. E eu parei de olhar a putaria pra tipo, ficar curtindo a música. Beleza. Vamos fingir que acredito. Agora, é sério? Responde uma coisa pra gente. Conta Gold na Xvideos, né? Eu? Não, jamais. Eu vou perder meu tempo. Eu vou fazer uma conta do Xvideos. Pra quê? É doido. Tá tudo lá, de graça, de celular. Pá, clica, punheta, acabou a festa. Não precisa nada ficar perdendo meu tempo logando. Peraí que eu vou precisar. Peraí, amor. Deixa eu logar na minha conta do Xvideos. Amor, você tá falando com o quê? Com a sua mão? Não, também. Espera aí, amor. Estou falando eu com minha mão. Espera aí, amor. Espera aí, deixa eu logar aqui na minha conta pra eu poder assistir os vídeos em Amber qualidade. Não, você, tá? É, relaxa. Tô acostumado. Cheguei a ver, eu tenho os livros, tem alguns dos livros aqui em casa, cheguei a ter todos, mesmo porque que depois da morte do Ian Fleming, muita gente continuou escrevendo. Foi uma das permissões, assim, uma das coisas que ele deixou em testamento, que podiam escrever continuações das histórias de 007, mas eu só tenho as mais antigas, tenho os filmes, tenho as coisas aqui em casa, tenho dois relógios de 007 em casa, só não comprei o carro ainda porque o banco não aprovou. Tem perfume também, isto, tem um monte de coisa. Também maleta. Tenho. Maleta com os filmes e com a taça de dry martini. Tem um monte de coisa aqui em casa. Era você. Você tem a garrafinha da Heineken, do Skyfall? Tenho. Eu tenho, tá aqui. Guardado em a sete chaves. Você tem a. Você tem um chaveirinho também de Skyfall? Não, eu tenho a botoadura de manga de camisa. E cara, vocês dois também fazem sexo com mulheres? É, pois sim. Era o que eu ia perguntar. Vocês também fazem sexo no banheiro com mulheres? Não, no banheiro não, numa cama king size. Vocês também usam roupa da Gucci, também a Ferrari também é um... Ferrari também tem que ser um carro, né? Como é que é? O sonho de consumo também, como é que é? Tá foda, hein? Tá chatinho. Vocês dois estão chatinhos. Os reis do camarote, chatinho. O cara é colecionador. Ele tem coisa pra caramba lá. Eu tenho uma meia dúzia de coisas que queria eu saber. Eu sou colecionador, é diferente. Eu sou ostentador que vou pra Escócia, pra Inglaterra, pro Raikio Park. Aí, Percozinho, deixa não, cara. Tem buceta em casa? Tem buceta em casa? Percozinho tá calado. Beconzitos, joga online aí aquela foto que tu me mostrou, cara, que você fez aí, que você falou, vou fazer uma invejinha no Neto aqui, aquela foto que você postou lá no museu, joga aí pra eles. Ah, é, que eu fui no museu de cera e eu tenho a foto do lado do Daniel Craig, né? Tiririca Bond. Aí daí, você... Joga aí. Foi no museu de cera, ok. Cara, aquele museu de cera é muito legal, cara. Gramado também tem um. Só que o Ayrton Senna parece o Zacarias. Parece mesmo, cara. Parece mesmo. Muito engraçado. Bom, vamos lá. Hollywood. Living in queremos agradecer a esses patrões: Daniel Pascoal Cristatus, Rodrigo Vargas, Tiago Oliveira Volpe, Arthur James Silva Bonifácio, Daniel Fonseca Drax, Hugo White, Lizitaro, Silton Heleno Lippe, Tiago Vasconcelos Quist, Alexandre Torres Klebe, Carlos Leon Largo, Eduardo Torres Whittaker, Ladino Silva, Marcelo Jones, Paulo Alcântara Morzenai, Valdir Fumene Bambi, Vanessa Dambla, Alexandre Teixeira No, Carolina Cananga, Daniel Alexandre Stomberg, Márcio Machado Blind, Patrícia Kronstein, Roberto Castelo Branco Kish, Wesley Mitchell, Andrea Goldfinger, Cláudio César Molaca, Cláudio Capitio Escaramanga, Ana Carolina Blofeld, Wanderson Lachaise, Eduardo Koskov, Henrique Chifre, Lucas Dias Gettler, Vitor Dutra Mayday, Lauro Dente, Diego Orlov, Douglas Kahn, Rodolfo Bianchi Capungo, Gustavo Carver, Paulo Libardi Krilenko, Gutenberg King, Rio Geek Store Odjob, Eldis Sanches, Felipe Trevelyan, Matheus Belgrant, Hélio Paiva Renard, Suelen Pulse Galore. E lembrando a todos que além do nosso Patreon, também temos agora o Padrim, link aí no post. O Patreon brasileirinho. Então, Patreon, seus lindos, essa foi para vocês, somente para os seus ouvidos. Pisca. Pisco. Pisca também, miote. Pisquei aqui sem falar. Ele piscou com outra coisa. Olho silencioso.